FPX, sigla VR, X, Barão, só ideia de cristão. Aí, aí, aí, aí eu tô firmão, se liga aqui na letra, é ideia de cristão. Aí, aí, aí, aí eu tô firmão, se liga aqui na letra, é ideia de cristão. Firmado na rocha, adorando ao Senhor, redimido e louvado com o óleo da unção, quando pelo Cordeiro da salvação. Estou firmado na pedra, estou firmado na pedra que se tornou angular, na fortaleza invisível que vai me exaltar. Eu tô com Deus, um Deus fiel, que abriu o mar vermelho pro povo de Israel. Assim eu tô quieto, adorando esse Deus que me amparou. Estou com Deus de Isaac e Jacó, que derrubou as muralhas de Jericó. Estou com ele, não abro, luto contra o mundo, contra Satanás, contra os inimigos que vêm embaçar. Passo por cima como um louco querendo devastar. As invejas, soberba e toda maldição, em nome do Senhor Jesus, não sustentarão. Pois mais forte é o Deus que age sobre mim. Venceu a morte, trancou o demônio, ressuscitou e hoje habita aqui. Libertando, curando, fazendo a obra sem cessar, usando o homem como instrumento para Jesus glorificar. Aí, aí, aí, aí eu tô firmão, se liga aqui na letra, é ideia de cristão. Aí, aí, aí, aí eu tô firmão, se liga aqui na letra, é ideia de cristão. Chega de se iludir com as fitas erradas. Escute só as batidas e se liga aqui nessas palavras. O mundo é um cenário, adorar a Deus é o tema. Sou mais um ator e aqui contra a cena, fazendo o meu papel. Estou firmemente adorando o meu Deus. Passo por cima de todo valente. Não adianta tentar me iludir, pois mais é meu Deus. O seu espírito habita em mim. Jesus é o fogo mais quente, o fogo abrasador, que corrói o pecado daquele que é pecador. Ele é o caminho, a verdadeira estrada. É a luz que guia meus passos aqui na minha quebrada. Essas são as consequências, quem não tem o Deus de Abraão. Que adianta, o mundo se irá e perder a salvação. Escuta essa rima, escuta aqui a minha voz. Desperta pro mundo cristão e sai do mundo de ós. Pare, pare, pare pra pensar, escuta. Se firme em Jeová e luta, e luta, e luta. Aí, aí, aí, aí eu tô firmão. Se liga aqui na letra, é ideia de cristão. Aí, aí, aí.